Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É hora de bater um papo aqui com o cantor Roger Lopes, cantor de Guaxupé, cantor da região, né? Se apresenta em toda a região, tá com música nova aqui na Pássaro da LFM. A gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho do Roger Lopes e da sua carreira. Roger, seja muito bem-vindo à Pássaro da LFM. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos, pessoal aí do Expresso, da Pássaro da Ilha, de Guaranese e da região. Rapaz, vocês vão estar recebendo você aqui. A música nova, tu é boa, né? Valeu, muito obrigado. Isso, graças a Deus, o pessoal tá aceitando a música. Com muito prazer, né? A música é feita com dedicação, com muito amor e carinho. E essa música é sua? A letra é sua ou não? Isso, a letra é composição minha. Então você tem esse lado compositor também, Roger? Tem várias músicas. Eu gravei CDs mais atrás dessa música, né? Mas antes, também tem composição minha. Você também, então, gosta de escrever além de cantar? Isso. Como é que surgiu? Qual que surgiu primeiro? O Roger compositor ou o Roger cantor? Ah, foi o Roger cantor, né? Cantor, surgiu isso. Primeiro. Surgiu quando? Quando que você descobriu, pai, eu gosto desse lance aqui de cantar? Rapaz, eu ouvia muito, meu pai ouvia muito sertanejo na rádio, quando eu morava no sítio, e sempre trocava, na época tava explodindo Rio Negro e Solimões, sabe? E eu sempre admirei Rio Negro e Solimões, e falei assim, rapaz, eu vou cantar sertanejo. E dali pra frente, eu fiz, fui seguindo, né, a carreira, sempre aperfeiçoando, e tá o que hoje. Rio Negro, então, você era fã do Rio Negro e Solimões. No começo de tudo lá, foi o Rio Negro e Solimões que te inspirou. Isso, o Rio Negro e Solimões, pra mim, era fantástico, era os ídolos. E é até hoje, né? Até hoje até você acompanha hoje. O trabalho dele. Então, teve lá no mês de agosto ou julho que eles estiveram aqui? Agosto. Em Arceburgo. Em Arceburgo. Isso, fui lá presenciar o show lá onde tá. É, o show é bom mesmo? Nossa, é melhor demais. Ao vivo que gravado? Os dois, né? Gravaram, os caras são sensacionais. Mas o Rio Negro e Solimões, eles surgiram lá nos anos 90, né? Nos anos 90, quando eles explodiram, depois eles deram uma sumida, né? Da grande mídia e voltaram agora com força total, né? Isso, voltaram com a música, né? Arruma Essa Casa, né? Agora tocando muito, Arruma Essa Casa. Toca muito, isso, canta muito. E, o Roger, o que você tá achando hoje dessa música sertaneja atual? Porque a tua inspiração foi aquela música dos anos 90, né? Rio Negro e Solimões surgiu com Na Sola da Bota, com algumas músicas românticas, e aí surgiu o sertanejo universitário. O que você acha desse sertanejo novo? O sertanejo novo tem que atualizar, né? O pessoal atualizou, é um sertanejo gostoso de ouvir também, tem as letras também, são bem feitas, né? Mas o sertanejo raiz, que a gente fala, né? Também não perde muito atrás, como a gente pode ver o sucesso do Rio Negro e Solimões hoje, né? Eu também acompanho, gosto um pouco de universitário, mas o universitário hoje veio para acompanhar a nossa época, né? A evolução mesmo. A evolução. Quando você começou lá ouvindo o Rio Negro e Solimões aí no rádio, né? Na Pássaro da Ilha, provavelmente. Na Pássaro da Ilha. Ô, Roger, o que você ouvia do Rio Negro e Solimões? Quais eram as músicas que mais te chamava a atenção naquela época? Eu gostava Só Lembranças. Só Lembranças. Na Sola da Bota, De Bem com a Vida, então, Fio da Madrugada. E quando você começou a tocar? Começou a tocar música do Rio Negro e Solimões? Rapaz, eu arranhava. Quando eu tinha uns 8 anos, eu arranhava, sabe? Mas assim, perfeitamente, tocar em bar, essas coisas, e só depois dos 15 anos, mais ou menos, assim, que eu tava. Mas e já foi no Rio Negro e Solimões? E só Rio Negro e Solimões. Dá pra você fazer uma dessa época aí? Dá sim. Vamos fazer uma da. Vamos fazer lá. Vamos lá, vamos ver. Só lembranças ficaram em mim. Só lembranças do que teve fim. Pra quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, se faz viajante, somos sem horizonte, nos trilhos do pensamento. Só lembranças ficaram em mim. Só lembranças do que teve fim. Bacana. Só, esse foi um dos maiores sucessos da dupla, né? Muito. Fez um maior sucesso na época. O Roger, depois que você teve nesse início aí, seguindo muito do Rio Negro e Solimões, quando é que você começa a fazer composições e ter o seu próprio estilo, né? Porque tem uma hora que tem que fazer, opa, vou seguir o estilo aqui do Roger Lopes. Quando é que isso acontece? Rapaz, quando eu tinha meus 14, 15 anos, né? Aí eu falei assim, eu preciso fazer uma música minha, né? Pra gravar no CD, foi o primeiro CD do Roger Lopes. Aí eu falei assim, peraí, vou ver novela. Então, sempre novela, sempre tem uns casos, coisas assim, né? Aí eu fiz as músicas, né? Em cima do que você via na novela. Do que eu via na novela, né? Qual foi uma música dessas aí, dessa época aí? Dá pra fazer uma aí pra gente? Quanto tempo faz isso? Bicho, faz tempo, rapaz. Tempo, né? 14, eu acho que nem lembro mais. Vamos ver, só dá uma arranhada aí, só pra gente ver como é que era nessa época. Casa pra... Vamos ver. Casa pra quê? Pra que casar? Casa pra quê? Pra que casar? Eu gosto de gandaia, mulher e farra. Que novela você inspirou nessa? Essa, né? Foi na América. Ah, novela América. Tinha falava de rodeio, né? Aí tinha uns cowboy lá que não queria nem saber de casar, eu falei assim, essa aqui eu vou fazer. Quantos, você falou aí de gravação, já gravou, teve esse primeiro CD. Quantos você já gravou até hoje? CD ou música, que lançou música? Você tem música gravada? Quantos assim, você tem? Gravada mesmo, eu tenho poucos, tenho poucos. Eu gravei dois CDs, né? Certo, dois CDs gravados. E mais essa música, Casa no Campo. Que é essa que você lançou que agora? Que lançou agora. Em 2018. E eu tô com mais uma que até no começo do ano que vem eu vou estar lançando ela. Gravou aonde, Roger? Eu gravei no estúdio Nova Mix em Guaxupé. Em Guaxupé. Certo. Meu amigo Danilo também, que é um cara excelente, profissional. Hoje em dia tá mais fácil gravar do que naquela época? Quando você gravou primeiro? Você gravou primeiro em que ano? Rapaz, eu gravei na época, acho que na época 2000. Eu tive que... Não tinha estúdio por aqui, né? 18 anos atrás. Não tinha, né? Não tinha muita... Não tinha estúdio aqui mesmo, né? Na região. Então, o primeiro CD que eu gravei em Mococa, sabe? Eu tive que ir lá, tudo, né? E já era dificuldade pra ir em Mococa 18 anos atrás. Ficava o dia inteiro lá, fazer duas músicas, voltava. Mas hoje o pessoal tá se adquirindo na tecnologia, né? É. Então, agora tá mais fácil gravar aqui em Guaxupé, na região aqui. Tem vários estúdios aqui na região que fazem um trabalho legal, um trabalho muito bacana, né? São muito profissionais. O estúdio que você gravou é o? O estúdio Nova Mix. Nova Mix, muito bem. Vamos trazer qualquer dia o pessoal do estúdio Nova Mix aqui pra contar um pouquinho de história pra gente. Fazer uma paradinha comercial, um intervalinho, daqui a pouquinho eu volto com o Roger, inclusive pra gente mostrar essa nova música dele, Casa no Campo. Grama Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É Destaque, está no Expresso. 13 horas e 41 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM. Tô conversando com o Roger Lopes, cantor de Guaxupé, cantor aí de toda a região, né? Como eu disse aqui no primeiro bloco, tá apresentando o seu novo trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no programa Expresso. Ô Roger, e a questão de shows, hein? Tem muitos shows, tem muitas apresentações. Como é que é o show aí do Roger Lopes? Então, Antônio, Roger Lopes sempre faz, sempre eu tô fazendo show, graças a Deus, o pessoal convida, sempre chama a gente, convida, graças a Deus, nunca faltou um lugar pra gente, pra mim cantar. Final de semana, tá sempre se apresentando aí? Sim, tô, inclusive dia 27 agora, vamos inaugurar um pesqueiro na Pratinha, sabe? Esse convidado, Trovó, isso. Vou estar lá presente lá com o pessoal lá fazendo a festa. Dia 27. E pra contratar, como é que faz pra chamar você pra fazer um show, pra fazer um evento, de repente uma festa de aniversário, um casamento ou um pesqueiro? Como é que faz? Não, pra contratar o Roger Lopes é facinho, você pode conversar comigo mesmo. É só ligar no 035-999-5205-18. Certo, tem a página no Facebook também, tem, né? Tem isso, tem as redes sociais, eu tenho Instagram, um Facebook. Então, é fácil contratar. Chegou no Facebook lá, procurou Roger Lopes, já vai aparecer lá. Vai aparecer, já entra mandar em mensagem, contato. A gente combina. Já entra em contato. Show de bola. Ó, Antônio Cláudio, aqui é o Marcinho, motorista. Manda um abraço aí pro Roger. Desejo para ele muito sucesso. Eu tô te mandando um abraço. É o Marcinho da Educação. Isso. Um abraço aí pro Marcinho. Tem mais gente aqui ouvindo. A Rosa, Antônio Ricardo também tá mandando aqui um abraço para você. Deixa eu ver quem mais aqui. Tamires também tá ligado com a gente aqui em Guaranésia, tá te mandando um abraço. Tem mais gente aqui, deixa eu só encontrar aqui nos WhatsApps que a gente tem aqui. Jonas também tá ligado com a gente, mandando um abraço. Valeu, Jonas, muito obrigado pela sintonia. Ô Roger, essa música, letra dela, do que fala essa letra aí primeiro? Casa no Campo. Qual a inspiração dessa letra? Rapaz, essa inspiração veio. Não, essa veio da cabeça mesmo. Quando você começa a criar música, você fazer música, você já tem. Você já tem aquela inspiração, você faz por vontade mesmo. Então essa inspiração fala de um casal, né, que sempre brigava, sempre com coisa. E lá na frente podia estar assim, opa, precisando brigasse, né? Tem muito casal que faz isso, né? Ou, nossa, se não tivesse brigado, passa e vê aquela mulher, ou aquele homem, se eu não tivesse brigado, eu tava com ele hoje, né? Tinha construído uma família. Então essa é a moral dessa música. Vamos ouvir então? Vamos lá. Vamos ouvir primeiro aqui a versão estúdio aí que o Roger gravou, e depois eu vou pedir pra ele fazer um pedacinho dela aqui no violão pra gente. 13h44, Roger Lopes com Casa no Campo. A chuva cair lá fora, os meus olhos com ela choram, relembrando o nosso passado, solitário dentro do meu quarto. Tivesse uma chance agora, mudaria o fim da nossa história. Não seria tristeza e solidão, e nem mágoas no coração. Seria nós dois numa casa no campo. Seria nós dois abraçados se amando. Seria nós dois numa cadeira de balanço, olhando os nossos filhinhos brincando. Seria nós dois numa casa no campo. Seria nós dois abraçados se amando. Seria nós dois numa cadeira de balanço, olhando os nossos filhinhos brincando. Seria nós dois numa casa no campo. Seria nós dois abraçados se amando. Seria nós dois numa cadeira de balanço, olhando os nossos filhinhos brincando. Roger Lopes aqui na Pássaro da LFM, a música Casa no Campo. Mais uma Expresso, que você já indica. O seu programa de sábado. Mais uma que você indica aqui na nossa programação pelo 3555-1896, pelo 991248325. Pode pedir em todos os programas aqui da Pássaro da LFM. Essa música já está aqui no sistema, né? Então o pessoal pode tocar pra você, tá bom? Peça aí, não só aqui na Pássaro da LFM, mas em todas as outras rádios da região, né? Se a rádio não tiver, cobre aí a rádio. Aqui eles têm também a música do Roger Lopes, né, Roger? Ô Roger, a gente falou no bloco anterior que a respeito do sertanejo universitário. No show que você faz, mesmo tendo todas essas influências aí dos anos 90, da música mais romântica, do sertanejo mais romântico e do sertanejo raiz, você faz lá no universitário também? Faço no universitário, sim. Canto já de arte. E dessa galera aí, que nova aí, qual que você é? Tem algum que você admira tanto quanto o Rio Negro e Solimões ou não? Rapaz, é uma dupla que eu identifico, gosto de cantar, que dá. A minha voz é Jade Jato. Jade Jato. Tem quase a mesma pegada aí do Rio Negro e Solimões. Isso. Né? E então, hoje, na atualidade, estão bem. Muito sucesso. O que dá pra você fazer aí pra gente do sertanejo universitário? Vamos lá. O que você vai fazer? Vamos fazer um Jade Jato. Vamos lá então, beleza, vamos ver. Esquecer o beijo que você me deu, não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim, e hoje eu quero te ver pra me entregar. Um beijo seu muito gostoso, o jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Tá aí, Roger Lopes cantando um grande sucesso de Jades e Jades. Eu quero que você faça mais uma, antes a gente até despedir aqui do programa. Essa aí, A Casa no Campo. Pelo menos um trechinho dela. Vamos fazer? Vamos lá. Só no violão? Vejo a chuva cair lá fora. Os meus olhos com ela choram. Relembrando o nosso passado, solitário dentro do meu quarto. Se eu tivesse uma chance agora, mudaria o fim da nossa história. Não seria tristeza e solidão, e nem mágoas no coração. Seria nós dois numa casa no campo. correria, nós dois abraçados se amando. Seria nós dois numa cadeira de balanço, olhando os nossos filhinhos brincando. Linda, linda música mesmo, né? Parabéns, Roger, pela letra e pela música, né? Bacana demais. Ó, Daniel tá te mandando um abraço, tá ouvindo lá o programa, tá te parabenizando aí pela música. O Bruno também tá ligadinho aqui na 103. Tem mais gente aqui mandando abraços, deixa eu só encontrar aqui. A Juliana também tá ligadinha, tá mandando abraços. Luciene também tá curtindo a programação, valeu, Luciene. É, um abraço aí, o Rafael. Rafael também tá dizendo: música bonita, Antônio Cláudio. Bonita mesmo, bonita mesmo. Queria te agradecer, viu, Roger, pela tua participação aqui no programa Expresso de hoje. Né? O programa já tem bastante tempo, é a primeira vez que o Roger está vindo aqui, espero que seja a primeira de muitas. Você estava me dizendo até aqui no intervalo, enquanto a gente ouvia a música, que está preparando uma nova música, né? Isso. Já dá para falar o nome? F-250. Isso. Inspiração vem de onde? Essa vem de mim mesmo. Já tem previsão aí, já que já entrou no estúdio para começar as gravações, já tem uma ideia de quando ela vai ser lançada? Já sim, eu já conversei com o maestro Danilo da Nova Mix, da estúdio, e a gente vai começar a elaborar, fazer os arranjos tudo direitinho para fazer o lançamento perfeito. Pelo nome já, a pegada já é diferente dessa daí, né? É boa, é, né? O pessoal vai gostar. Com certeza, Roger, brigadão, viu? Obrigado, Antônio. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que trabalha comigo aqui em Guaranese, senão eles me linchem lá segunda-feira. Segunda ele vai trabalhar. É, segunda-feira eu vou ter que trabalhar e eu tenho que aguentar isso lá. Que é os amigos meus que trabalham comigo, a minha chefe Rosângela, né, o meu amigo Carlão, Roberto Mantonini, Nenzão também. Você mexe com o Nenzão pra você ver o homem. O Nenzão é pequenininho, né? O Nenzão é 2 metros de altura, né? O Mauro, o Sérgio, a todo o pessoal aí da prefeitura municipal de Guaranese, da região, que muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui, fazer essa participação com vocês. Obrigado a toda a equipe da Passa da Ilha, e quando tiver a oportunidade, voltarei aqui. Não, assim que você tiver essa próxima música aí, você já me avisa que a gente traz você aqui para fazer o lançamento aqui no programa Expresso. Opa. Combinado? Muito obrigado. E para contratar o Roger para um show, para um evento, aí uma festa corporativa, um evento de aniversário, casamento, né, um pesqueiro, enfim, para uma lanchonete, né, um bar, é só entrar nas redes sociais, no Facebook, procurar Roger Lopes. Roger lá Lopes. Tem o contato do Roger, tem número de telefone, tem tudo por lá. Tem tudo lá. Perfeito, Roger. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Viu? Intervalinho comercial e voltamos já para finalizar o Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.